sable, balançable. De madrugada saio para a rua, a cidade está Madrigal,

e logo ali eu sei que tudo que eu te dou, tu me dás a mim, e tudo que eu sonhei, tu serás assim. Tudo que eu te dou, tu me dás a mim, e tudo que eu talvez seja um castigo. Tinha tanta certeza que nunca te iria perder, mas acabou por acontecer e aqui estou tão sozinho. Dava tudo para voltar atrás e começar de novo, mas agora é tarde e apenas fico o meu choro. Não te consigo esquecer, passo o tempo a recordar, desejando que queiras voltar, sofro com o teu abandono. Como eu queria ter-te aqui comigo, dizer palavras doces ao teu ouvido. Amor, agora eu não sou ninguém, desde que foste embora. Olha para mim só mais uma vez, pode ser que volte a bater forte talvez. Já foi meu por quem o meu chora. Dava tudo para voltar atrás e começar de novo, mas agora é tarde e apenas fica o meu choro. Não te consigo esquecer, passo o tempo a recordar, desejando que queiras voltar, sofro com o teu abandono. Como eu queria ter-te aqui comigo, dizer palavras doces ao teu ouvido. Amor, agora eu não sou ninguém, desde que foste embora. Olha para mim só mais uma vez, pode ser que volte a bater forte talvez. Esse teu coração já foi meu por quem o meu chora. Dizer palavras doces ao teu ouvido. Amor, agora eu não sou ninguém, desde que foste embora. Olha para mim só mais uma vez, pode ser que volte a bater forte talvez. Esse teu coração que já foi meu, porque meu chora. Oh.

saída dela do navio. Acende-se no mar como um desejo. Por trás de mim o ávulo espio. Devolve-me à lembrança o Alentejo. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Estar sobre o chão. Tão perto do mundo, tão longe de Deus. Eu não. Se te amo, se não tenho. Come on.